Panorama Agrícola para 2 de fevereiro de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, 2 de fevereiro de 2016, no ar o Panorama Agrícola. O ditado é: pense bem no que você vai fazer, pense bem na consequência dos seus atos. No programa de hoje você confere: Santa Catarina tem projeto para destino correto de animais mortos em propriedade rural. Segurança que pode gerar renda. Dica do dia: proteja-se do sol, faça exercícios só depois do entardecer, ou bem cedo pela manhã antes das 9. Não se exponha ao sol sem necessidade. Use chapéu e protetor solar. É hora das notícias. Fruticultores de Monte Castelo finalizam a colheita da safra da maçã, iniciada na primeira quinzena de dezembro e cujo pico foi alcançado na segunda quinzena de janeiro. De acordo com os engenheiros agrônomos da EPAGRE de Monte Castelo, Josinei Tisse e Venderino Skonieski, nessa região de Monte Castelo, a colheita ocorre nesta época porque as cultivares plantadas, Eva e Castel Gala, são consideradas precoces e têm uma menor exigência em frio. Elas florescem antes e têm sua maturação adiantada, época que coincide com melhores preços do fruto, porque a maçã de outras regiões produtoras ainda não está pronta para a colheita. A comercialização dessa maçã colhida na região de Monte Castelo está sendo feita pela Cooper Pomares, cooperativa de fruticultores do Planalto Norte Catarinense, que hoje tem uma estrutura de beneficiamento e embalagem da maçã, uma estrutura que foi apoiada pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural, que instalou essa unidade de classificação de maçã na Cooper Pomares de Monte Castelo. Começa hoje e vai até quinta-feira o campo demonstrativo Alfa do Planalto Norte em Bela Vista do Toldo, no anexo ao silo graneleiro da cooperativa de Bela Vista do Toldo. Palestras técnicas na parte da manhã, visitação livre nos estandes das empresas à tarde e cozinha interativa Super Alfa das 2 às 4 da tarde. A abertura oficial do campo demonstrativo Alfa do Planalto Norte em Bela Vista do Toldo acontece amanhã, 3 de fevereiro, às 9:30 da manhã. Também amanhã e no dia 4, quinta-feira, tem o campo demonstrativo da Coperja em Jacinto Machado, sul de Santa Catarina. E o Senar está oferecendo um curso técnico em agronegócio para egressos do ensino médio. Os alunos devem ser prioritariamente residentes em zona rural, beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal e que tenham concluído o ensino médio na rede pública. O processo seletivo é para ingresso no curso técnico de nível médio em agronegócio, turma 2016-1, na modalidade ensino à distância, e esse processo ele vai selecionar candidatos ao preenchimento de 2.603 vagas em 58 polos do Senar em diversos municípios brasileiros. Aqui em Santa Catarina, são 40 vagas em Fraiburgo, 40 vagas em São Joaquim, 40 em São José com aulas na sede da FETAESC e 40 vagas em Seara. O curso na modalidade à distância pela internet, com material impresso e videoaulas, vai ter carga horária de 1.230 horas. das quais 246 horas serão presenciais, distribuídas em 4 semestres. Inscrições para técnico em agronegócio, curso do Senar, de nível médio, devem ser feitas no portal senar.org.br. Confira a entrevista de hoje. Santa Catarina lançou o projeto piloto que atende a uma necessidade do setor produtivo de suínos, bovinos de corte de leite, ovinos e aves, agroindústrias e entidades ligadas à preservação do meio ambiente para garantir a segurança no recolhimento e no destino de animais mortos dentro das propriedades rurais. De fato, o projeto começa a se desenvolver a partir de março. Com relação à morte de animais na propriedade, qual é o problema hoje e qual é a solução apresentada? Ouça na entrevista com o médico veterinário Fernando Luiz Ferberger, da Superintendência do Ministério da Agricultura, aqui em Santa Catarina. Com relação aos animais mortos que temos na propriedade hoje, é que a única tecnologia aprovada e legal para se trabalhar com esse animal é o enterro dele, com determinadas características de segurança, tá? Ou a compostagem, o uso da compostagem. Como as nossas características no estado são pequenas propriedades, nós já não temos mais tanto espaço para fazer um enterro. E a compostagem de animais grandes, como é o caso do bovino e de matrizes de suíno, tem se tornado muito difícil para você esquartejar esse animal, usar 3 vezes mais parte de maravalha para você poder fazer a compostagem durante meses, tem que estar trabalhando com isso. Então o que se está buscando é através deste projeto piloto, exclusivo para Santa Catarina, mas com bastante segurança sanitária, dar condições à Embrapa para que ela desenvolva as tecnologias necessárias para aproveitamento desse animal morto. Tá? Então, no projeto piloto, está prevista a utilização desse animal para uso para biodiesel, tá? E a farinha única e exclusivamente para fertilizante. Não seria para alimentação animal em hipótese nenhuma. Esse projeto é para nós executarmos ele durante 1 ano, onde nós vamos poder estudar todas as características dessa cadeia e poder resolver aquelas questões que nós temos hoje lá na pequena propriedade: ambiental, trabalhista, social e econômica. Qual é o problema trabalhista? O trabalho com esses animais, depois que eles morrem, é um trabalho insalubre. Abrir esses animais para poder acelerar uma compostagem, poder trabalhar, carregar esses animais, você está trabalhando com um animal que já morreu. Pode-se fazer já horas. Esse é um trabalho insalubre. E nós temos relatos de casos no Ministério Público do Trabalho, tá, com relação a essa questão inadequada do trabalho na propriedade rural. Qual é o problema ambiental? O problema ambiental é o enterro desses animais, que pode, ocasionalmente, estar se fazendo próximo a uma fonte d'água, próximo a uma unidade de produção vegetal. Fernando, nós não estamos falando aqui de abate sanitário, né? Em maneira nenhuma. Todas as vezes em que tiver um evento sanitário, um sinal de que nós tenhamos uma doença, notificação obrigatória, a propriedade estará interditada e não pode se movimentar com os animais, sejam vivos ou mortos. Estamos falando então de animais que morreram... Animais que morreram de forma natural, rotineira, e os que morrem de forma acidental, que é o caso de raio, incêndio, destelhamento, falta de energia elétrica, vendaval, esses são os acidentais. E a rotineira é ocasionalmente um outro animal que morra na propriedade por estresse calórico, um infarto ou alguma coisa nesse sentido. Então, e esses animais é que podem ser aproveitados? Esses animais poderão ser aproveitados desde que a propriedade tenha condições e que ele seja encaminhado via um documento de trânsito para animais mortos, que é expedido pela SIDASC. Essas unidades que vão beneficiar esses animais mortos já existem? Existem unidades que trabalham com processamento para farinha. O que se tem é de que uma ou duas ou mais unidades vão se transformar única e exclusivamente em produzir farinha para animais mortos. E nessas condições, a Embrapa vai poder estudar qual é o resultado dessa farinha. Essa farinha nós não conhecemos. Quanto tem de proteína, quanto tem de umidade, quanto tem de gordura? Qual é a possibilidade que nós temos de aproveitamento desse material? Então, há assim uma imensa possibilidade de nós estarmos trazendo novas tecnologias para aproveitamento desse material que a gente está colocando hoje em forma de compostagem ou enterramento. Este é o médico veterinário Fernando Luiz Ferberger, da Superintendência do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. O Ministério calcula que o volume de aves e suínos mortos nas propriedades rurais chegue a 300 mil toneladas por ano, o que representa 2,5% do rebanho. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.